Ora então, boa tarde, bem-vindos a mais um Caso Fazem, Caso Tocam. O destaque desta semana é daqueles que andava a ser prometido e adiado há algum tempo. Primeiro porque não havia oportunidade de gravação, depois porque aguardávamos pela saída daquilo que seria o seu quarto álbum. Francisco Silva andava a redio da Boa Nova, mas conseguimos apanhá-lo à distância de 2 semanas de que foi a saída do Two Birds Blessing. E nada melhor do que tê-lo connosco para falarmos do seu projeto Old Jerusalem. Antes de mais, boa tarde, bem-vindo aqui à Boa Nova. Olá, boa tarde, obrigado. Francisco, é verdade, andámos aqui com uns desencontros entre nós para conseguirmos gravar esta nossa conversa, desde a altura em que tivemos aqui os Peixe Avião, que partilham, aliás, consigo um dos músicos, o meu homónimo, Pedro Oliveira. É, exatamente. Exatamente, na percussão e na bateria. Exato. E desde então que falámos, na altura, ainda à distância daquele que era o seu terceiro álbum, que aliás divulgámos aqui bastante na Boa Nova, mas logo nessa altura nos dava a notícia de que estava para sair, aliás já havia gravações deste Two Birds Blessing, que agora está aqui na estampa e que temos muito gosto de divulgar. E pelo meio, tive a felicidade de ser pai. Desejávamos os nossos parabéns, não é? Obrigado, exatamente. Pois, esse foi logo aliás, e mantém-se um dos obstáculos aqui à nossa conversa, que acaba por dar bastante mais trabalho do que eu pensava. É próprio. É natural. Eu disse, vou no terceiro e já descobri que é assim mesmo, não é? Unformed and dark upon the face of deep. Morning hovers till we name it day. You wished for heaven above us then, tearful salt water drained to its place. We chased the spirit for seeds and fruit for love's spring, for our own coming. Thank you. Francisco Silva adotou o nome de Old Jerusalem, aliás, está descrito em várias publicações de que vem de uma música de Bill Oldham, não é? Que achou o título sonante e adotou para o projeto musical. Agora, nós estamos a falar de Francisco Silva ainda na altura com a ala polaca. De onde é que vem essa participação? A relação com os ala polaca já remonta praticamente ao início do Old Jerusalem. Isto foi um acaso, o facto de Old Jerusalem ter iniciado uma relação de trabalho com a Borland, uma editora independente aqui do Porto, e de um dos membros, ou seja, o Rodrigo Cardoso da Borland era na altura parte dos Ala Polaca. Portanto, por aí iniciou-se uma relação, eu conheci os Ala Polaca, demos-nos bastante bem a nível pessoal e portanto, desde essa altura que houve assim uma empatia entre os dois projetos, que acabou por resultar também no trabalho. Nós começamos a fazer as coisas em conjunto, lançamos inclusivamente uma primeira demo em conjunto, com alguns temas de Ala Polaca e alguns temas de Old Jerusalem. E foi esse o primeiro cartão de visita das duas bandas e, portanto, estávamos numa fase em que partilhávamos bastante essa relação de trabalho, ainda de uma forma separada, portanto, só a aproveitar as sinergias que poderiam surgir pelo facto de nos podermos promover em conjunto. Mas mais tarde acabamos por achar que fazia sentido, porque respeitávamos dos dois lados o trabalho de cada uma das bandas e, portanto, fazia sentido trabalharmos em algumas coisas em conjunto e acabou por acontecer em vários momentos. Não foi uma coisa que se tornasse regular, mas eu cheguei até a tocar com eles ao vivo em alguns concertos. Escrevemos canções em conjunto. Eles chegaram a fazer também versões de uma canção minha ao vivo. Portanto, houve ali uma série de comunicações que foram muito interessantes e que se mantêm interessantes. Sim, o último disco deles tem letras minhas. Um dos elementos é baixista do Old Jerusalem, portanto, até por aí há assim uma miscigenação. Exatamente, o Márcio Carvalho, não é? É, exatamente. Uhum. Portanto, há assim uma relação próxima entre as duas bandas que remonta ao início dos dois projetos. No entanto, este Two Birds Blessing sai agora, ainda que mantenha o booking com a Borland, sai pela Restilho. O que é que causou esta mudança? Eu costumo dizer que foram questões logísticas, mas quer dizer, com isso quero dizer que se calhar mais correto seria dizer que foi uma questão de agenda. Eu tinha vontade que o novo disco Old Jerusalem saísse ainda no início de 2009, que não era nada uma boa altura para a Borland fazer uma edição. Portanto, eles disseram-me que para este timing era muito complicado para eles estar a definir a agenda e a trabalhar. Aliás, estava assim na altura de usar a placa eles mesmos, não é? Sim, portanto, houve vários fatores e mesmo a questão financeira acabava por ser um problema para eles nesta altura. Portanto, não estavam a terminar um contrato de distribuição e sem ainda a perspectiva de novo contrato com outra empresa. Portanto, até por aí iria eventualmente funcionar mal. E acabamos por acordar dos dois lados que o melhor seria procurar alternativas de edição que não a Borland. Eu já conhecia o trabalho da Rastilho, aliás, Pedro Vindeirinho. E tinha editado precisamente os Peixe Avião. Sim, que tinham, na altura que falamos, estavam a promover precisamente o trabalho de Peixe Avião. Portanto, já o Pedro Oliveira, como é membro das duas bandas, também já eu estava a par do trabalho do Pedro Vindeirinho. E portanto ele demonstrou interesse neste disco quando ouviu as misturas, e foi, eu respeito bastante o trabalho dele e parece-me bastante consistente. Portanto, não houve assim grandes dúvidas sobre a alternativa quando se pôs a questão nestes termos. Portanto, era foi fácil chegar a um acordo, havia interesse das duas partes, portanto avançou-se facilmente. Um disco é sempre entre aspas, um risco, não é? Financeiro e não só, portanto, não, enfim, risco esse que já é assumido, porque até vamos no quarto edição, não é? Portanto, no quarto disco que Old Jerusalem edita. No aspecto que hoje temos de vendas de discos, todos nós sabemos o problema que lhe está subjacente, não é? Dos preços, do IVA, da capacidade de policopiar sem custos, não é? Qual é a expectativa, uma vez que estamos à distância, neste momento de 2 semanas de ter saído, a expectativa para este disco? Em termos de resultados comerciais, exatamente. Ora bom, eu não faço grandes antecipações quanto a isso, até porque pouco interesse tem para mim como músico, é um interesse bastante lateral, quer dizer, eu não vou ganhar propriamente dinheiro com a edição, portanto não é uma coisa que seja uma preocupação, a primeira preocupação do meu lado, será provavelmente a primeira preocupação do Pedro Vindeirinho, da Rastilho, que acabou por ser quem editou o disco. Uhum. Agora, não sei, nós sabemos que, tal como o mercado está atualmente, é extremamente difícil que os discos tenham uma saída confortável, um resultado de vendas que seja minimamente seguro. Aliás, inclusivamente, se calhar estamos num cenário comercialmente pior do que aquele que encontrei quando lancei o primeiro disco. Portanto, hoje em dia há efetivamente uma grande generalização do download, principalmente em sites que são ilegais, digamos, pronto, independentemente das considerações que se possam fazer sobre isto. A verdade é que, em termos legais, não estão a operar de forma correta, digamos assim, mas quer dizer, isso é um dado do problema. Eu não sei exatamente quais são as perspectivas para se vender o disco. Fizemos uma edição de 1000 exemplares, porque é o que normalmente se vende. Sim, se consegue vender de um disco, e é a perspectiva que temos de vendas para este disco. O que é certo é que, ainda há pouco li num site de internet, precisamente de downloads, que já pelos vistos 1400 utilizadores fizeram download do disco sem o pagar. Portanto, embora isso seja, numa certa perspectiva, bom, porque acaba por se tornar, por tornar a música de Old Jerusalem mais disseminada, a verdade é que, para um editor, quer dizer, esta é a pior altura para se fazer negócio, por isso não... E, efetivamente, quer dizer, não estamos a falar de custos proibitivos, mas os valores envolvidos para se fazer um disco, ainda que de forma barata como este, quer dizer, não são suficientes. É preciso ter alguma perspectiva de negócio para se estar a gastar este dinheiro a fazer um disco. Portanto, há interesse em que ele seja o mais transacionado possível, como é evidente, embora não seja necessariamente a melhor altura para o fazer. Nós estamos a contar, eu conto sempre que o mesmo número de cópias que os discos anteriores se consiga vender talvez num ano, digamos assim. Portanto, ainda é cedo para estar a fazer avaliação dos resultados, a ver se correu bem, se correu mal, tudo isso. Daqui a um ano talvez já possamos ter uma noção. Eu penso que serão transacionadas mais ou menos as mesmas cópias, não sei, talvez umas 700 ou assim, a correr bem. Claro, porque nesta altura, falar destes números é correr bem, é uma coisa impressionante, mas é assim. You be the proud lever. The good things out the window. Build her up. Keeper of lust, the salacious cusser, the baker of bread, the jelly roll. Thank you. You're the sad yet to be proud. Sweet mother of two, you're crying to be happy. Twice de Amberlynn Sun, o segundo álbum, foi aquele que teve maior venda, digamos assim? Não sei dizer, eu acho que foi o Temple Bell, por acaso. A verdade é que de disco para disco, até agora, temos vendido um maior número de cópias, e, ou seja, houve um incremento no número de cópias vendidas. E também há o fenómeno de que quem compra a última cópia provavelmente vai à procura dos anteriores. Sim, também aconteceu. Pelo menos com o The Temple Bell notamos que houve procura, de, por exemplo, do April, que já era um disco que estava praticamente parado, quer dizer, tinham passado 4 anos ou assim. Mas houve efetivamente quem procurasse o primeiro disco depois de ter contacto com o The Temple Bell. Agora, ainda assim, quer dizer, o resultado nunca é uma coisa assim perfeitamente satisfatória. O ideal seria outro cenário. Não sei o que vai acontecer com este, é mesmo uma incógnita, até porque, quer dizer, em termos de funcionamento já não é diferente, eu estou noutra editora, portanto não tenho bem a noção sobre o tipo de promoção que estamos a fazer, o tipo de resultados que normalmente são associados a essa promoção, portanto é mesmo uma incógnita. Estou eu próprio curioso para ver como as coisas vão resultar. O Gerasome já é um nome, pelo menos para quem acompanha a música regularmente, passa despercebido. Portanto, mas ainda não é um fenómeno, e perdoa o termo fenómeno, como quer dizer, de massa. Ou seja, não é, assim, para grande parte das pessoas que possam até ouvi-lo, não associam como um projeto português, do Norte. Ou seja, quando se fala no nome Francisco Silva, nem toda a gente associa ainda a Old Jerusalem. O que é que acha que tem falhado neste aspecto? Partindo do princípio, que é a nossa opinião, de que a música tem a qualidade de vida para ser ouvida. Bom, isso é um dos fatores essenciais. Eu apesar de não ter em má conta o trabalho que faço, continuo ainda assim a achar que se calhar não... Para se tornar, ora bom, vamos lá ver, para se tornar um fenómeno de massas em Portugal, se calhar o tipo de promoção e o tipo de trabalho seria necessário, era completamente outro. Uhum. Portanto, logo por aí, não é um objetivo. O objetivo é manter uma certa abordagem à criação musical, que é intrínseca ao gosto que o projeto tem para mim, portanto, de outra forma não faria sentido, claro. Mas ainda assim é evidente, e isso é uma coisa que de disco para disco e que ao longo do tempo se vai tornando mais premente, é há uma efetiva vontade de tornar o projeto mais conhecido, de tornar a música mais presente e de dar maior visibilidade ao que estamos a fazer. Há várias coisas que efetivamente falham, isso não tenho dúvidas nenhumas, porque há realmente um ponto em que se passa, se adquirindo um certo ponto de notoriedade, é necessário dar um salto, e o tipo de trabalho que é necessário fazer para chegar a pessoas que não ouvem e que não consomem regularmente música, por si só, ou seja, por interesse próprio, é outro tipo de trabalho. Não se pode pura e simplesmente lançar um disco e esperar que toda a gente o vá ouvir só porque passou em alguns programas de rádio. É preciso, efetivamente, outro tipo de trabalho que, sinceramente, a todos os agentes neste momento, a todas as pessoas que estiveram envolvidas até agora na promoção de El Jerusalém e na feitura dos discos, se calhar nos passa um bocadinho ao lado, porque não é o nosso mundo, efetivamente. Quer dizer, toda a gente está habituada a funcionar num meio que é relativamente, digamos, melómano. Nós próprios, se calhar, somos assim. E, portanto, o tipo de trabalho e o tipo de ações que seria necessário desenvolver, se calhar, não estão a ser tomadas de forma eficaz. É a minha opinião, não tenho certeza sequer sobre que meios é que seriam esses. Quer dizer, vou tendo contacto aqui e acolá com algumas dicas sobre isso. Mas lá está, o que faria sentido era manter uma certa política, entre aspas, uma certa abordagem ao trabalho e ainda assim conseguir que mais gente tomasse contacto com o projeto. Nós vamos tentando fazer isso, não é uma coisa que sequer esteja posta de parte, nem nós temos interesse em funcionar num nicho. A questão, se calhar, está muito nesse aspecto de nos ser estranho ainda o tipo de ações que podemos nós próprios adotar sem desvirtuar... Para sair desse nicho, não é? Exatamente. Mas sem desvirtuar, de facto, o que é a característica de Old Jerusalem? De Old Jerusalem e da Borland e da Rastilho e, portanto, a estética de um projeto em sentido mais lato, não é? Como fazer o salto e como comunicar com pessoas com outro tipo de valores, eu acho que é perfeitamente possível fazê-lo. Não encontramos ainda foi a forma correta de conjugar as duas coisas, acho eu. Há aqui uma questão de marketing ainda que tem que ser afinada, não é? Pois, exato. Faz a sua análise SWOT e vê os pontos fracos e os pontos fortes e percebe-se que poderá estar no marketing esse ponto fraco. Não, o marketing é precisamente o ponto em que mais trabalho seria necessário desenvolver, mas o tipo de trabalho, se calhar, era de tal forma de raiz que não, acaba por não compensar, uma vez que nenhuma destas pessoas envolvidas vai ter, de qualquer forma, quer dizer, o resultado que se espera, mesmo dando esse salto, acaba por não justificar andar a perder demasiado tempo em ações promocionais que não temos a certeza se vão correr bem, não é? E a investir em coisas que não sabemos efetivamente se funcionam ou não, se são as corretas, se não são. Portanto, as tentativas vão sendo sempre assim muito tímidas e é difícil é fazê-las de outra forma. Fazê-las de forma mais arrojada exige trabalho e investimento que até agora não sei se algum de nós tem capacidade para pôr. Exatamente. E para não associar isto, há a necessidade de pôr comida na mesa todos os dias, não é? Evidente. E é uma preocupação fundamental. Exatamente. E logo aí temos uma questão. Portanto, o Francisco tem a sua atividade, que não é a da música, não é? Sim. O que reserva, apesar do gosto pelo projeto, reserva para os tempos disponíveis. Evidente. Aliás, é isso que nos leva a dizer, por exemplo, que Old Jerusalem não consegue conceber uma turnê, ou seja, faz espetáculos e bem dentro das possibilidades que tem. Claro. Aliás, eu não acho interessante, às vezes, nas entrevistas, falarem ou usarem termos como fazer estrada ou fazer uma turnê, que são completamente desfasados da realidade que nós vivemos, nós, músicos, neste meio mais pequeno. Quer dizer, o que fazemos é concertos, quando as condições e quando os tempos permitem. Portanto, são coisas muito, muito pontuais, se considerarmos o que normalmente é encarado como uma turnê ou como andar na estrada. Nesses termos são um bocadinho mais extensivos. São, quer dizer, não é um concerto aqui e outro concerto acolá uma semana depois que faz uma turnê. Exato. Não é assim que se faz. E também não é assim que se consegue promover um trabalho de uma forma consistente. Lá está. Este tipo de atividade enferma um bocadinho dessa displicência que somos obrigados a ter na abordagem prática das coisas, não é? É difícil conseguir resultados muito acima daquilo que temos conseguido sem se investir mais tempo e dinheiro. E, portanto, logo aí acabamos por ter uma espécie de catch-22. Não conseguimos ter uma resposta que seja que não tenha custos. É aquela velha máxima dos economistas de que não há almoços grátis. Shots of light and tidy distinguished harmony suits. Jury fancy cousin top notch business recruits. We'll take the weight out of your back pain and your lack of a gold credit card. A lifetime waiting for this life can surely be hard. Stay by my side, believe my method, version of facts. I whined every day for my fate, but took it as an opening act. Summer waits with its fresh lemonades and our clothes shrink to show how we lean. And when the curtain falls, we go slipping coins down some gambling machine. Party is richly built, everyone is out in the air. A ruffle of soft noble tissue here, and there a sip in a glass of gin. Overdone manners and hoarse voice, seems everyone here is scared. There is beautiful life in air, there's a beautiful sense of decay. Cowardly sleep down in some back room with an uneasy frown in your face. You choose to stay out of the rush and go through this at your own pace. You're almost in tears when you state that each smile here is death in each face like a skull. And that if this is being cool, you'd rather be nerdy and dull. I laugh as I take you by hand and kiss your now reassured smile, and suggest that before we go leaving we step out for a while. There is beautiful life in the air and a wondrous sense of decay. And I think that though maybe you leave, I will probably stay. Boa Nova, um mundo de emoções. Álbum, aliás, mas é a nossa opinião, naturalmente. Eu, no entanto, é um álbum que já nos foi abordado. Falámos aqui já várias vezes dele, e, aliás, a proposta é dos dois singles, ou o single que saiu para a sua divulgação. E nas entrevistas que temos tido, que todas as semanas temos um destaque, fazemos uma pergunta de quem é que gostariam de levar para um concerto, que outras bandas. E curiosamente, o Jerusalém já apareceu em várias respostas. A última das quais, no destaque da semana passada, do Weatherman, onde falámos aqui de que discos a gostaria e que bandas a gostaria de tocar, e do Weatherman falou-nos logo do Old Jerusalem. Ou seja, é conhecido no meio. Portanto, exato. Há pouco falou dos melómanos, portanto, não passa despercebido. Agora, o seu disco já chegou à apreciação, não estes, anteriores, de jornais de grande tiragem, como o Público ou como o Blitz, né? E que lhe dão pontuação máxima. Portanto, neste momento, qual acha, que é, da sua opinião, qual é a montra principal da produção musical portuguesa? Onde é que as coisas aparecem? Eu não sei se quer dizer se existe neste momento, porque mesmo esses meios acabam por ter um impacto que é muito localizado. E depois há uma questão demográfica, quer dizer, o Blitz, entretanto, por exemplo, abordou uma imagem e um tipo de comunicação que é nitidamente, em meu entender, bastante desfasado daquilo que eu pretendo ou daquele público que potencialmente apreciaria o que eu faço, por exemplo. É difícil, eu não sei dizer muito bem, é que nesta altura, realmente, sem se sair do mercado português, eu acho que estamos sempre necessariamente a falar, inclusivamente, atenção, estou a referir-me inclusivamente a artistas que têm contratos em editoras multinacionais, portanto, sim, mesmo esses artistas, nesta altura, terão um público que é bastante inferior, ou, digamos, se calhar não tanto isto, mas a forma de abordar a promoção de um disco acabou por sofrer muitas alterações, inclusivamente nessa questão dos meios de comunicação. Quer dizer, nós, ao lançarmos um disco, o objetivo, mesmo em termos sociais, digamos assim, é tornar público um trabalho e usar os meios de comunicação para o amplificar, para o tornar realmente parte de um meio social, portanto, de divulgar que há um trabalho efetuado por um artista que está disponível, ser apreciado, ser comentado, ser ouvido, portanto, tornar a coisa pública. E esse efeito, ou essa parte do trabalho, acaba também por estar a sofrer os efeitos do mercado musical neste momento. Portanto, os jornais têm cada vez menos secções especializadas, ou as secções especializadas estão a ter cada vez menos espaço nos jornais. Os canais abertos resumem-se ao Top Mais e Pouco Mais? Exatamente, portanto, dentro de um certo entretenimento mais mainstream, acabamos sempre por ter acesso a alguma coisa, mas não seja pela televisão, por rádios de nacionais e generalistas, digamos, e mesmo por meios de comunicação impressos com caráter mais generalista, mas todas, e lá está, estamos a falar de música e se calhar se falarmos de outras áreas acaba por ser mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, há uma grande falta de meios de comunicação especializados e de pessoas especializadas, digamos assim, que tornem o trabalho público, que efetivamente façam um trabalho de divulgação que tenha um público também, ou seja, não podemos estar só, eu compreendo perfeitamente que um jornal acaba por também ter um problema a resolver, que é o facto de ter dois ou três jornalistas dedicados a uma área específica como a música, mas saber que muito pouca gente vai prestar atenção ao que está a ser escrito, e aí deixa de fazer sentido, como é evidente. Eu acho que realmente há uma multiplicidade de questões que são constrangimentos a que as coisas se desenvolvam. Logo à partida, em meu entender, há uma falta de formação de públicos interessados que está maioritariamente, também na minha opinião, relacionado com deficiências na educação. E, portanto, se formos assim em cadeia, acabamos sempre por chegar a questões que são bastante mais fundamentais do que eu fazer dinheiro da música. Quer dizer, não, isso é uma contingência, mas o facto de haver cada vez menos gente interessada e de, se calhar, por essa via, haver cada vez menos meios de informação que tenham lucro a tornar as coisas públicas, e da mesma forma que deixe de ser rentável ter uma editora, e por outro lado que deixe de ser rentável fazer música, etc, etc, no médio e longo prazo, se calhar nem longo prazo, no médio prazo, vai ter efeitos um bocadinho nefastos. Quer dizer, vamos ser um bocadinho mais pobres, um bocadinho mais unidimensionais por isso. A alternativa, a meu ver, seria que o mercado não se cingisse a Portugal, que era o ideal, porque a verdade é que há muitos pequenos públicos espalhados por aí. Exato. E, portanto, muitos pequenos públicos dão um público bastante razoável. Nós temos exemplos em Portugal de projetos que conseguem ocupar lá fora nichos de mercado. Sim. Ray Gun, por exemplo. Não é? Ray Gun e Tiger Man é o caso mais recente e mais claro disso. Uhum. Portanto, há espaço e há a possibilidade de o fazer. A questão é encontrar a forma certa também de o fazer. E ter trabalho de qualidade suficiente, porque a verdade é que se vamos abrir para fora, realmente é preciso ser bom, porque vamos estar a concorrer com muito mais gente, não é? Agora, falamos do aspecto, agora, falamos do aspecto económico, da questão associada ao lançamento, mas agora vamos falar aqui do aspecto estético, não é? Assim, podemos falar assim, podemos falar também do aspecto estético em termos de layout do próprio disco. Eu sou daqueles que gosto muito de apreciar o disco, da capa. Uhum. Já acontecia isso na altura do LP, até porque a mancha de trabalho era maior, mas continuo a apreciar muito. Num trabalho que neste caso é do Pedro Oliveira, meu homónimo uma vez mais, que é o mesmo Pedro Oliveira da bateria. É precisamente o mesmo. Exatamente. Sim. Ele, a atividade dele fora da música. Neste momento não sei exatamente se continua a fazê-lo, mas ele era designer gráfico e, portanto, aproveitamos o facto para lhe encomendar o trabalho. E satisfeito, naturalmente. Sim. Facilita bastante em termos de comunicação, porque a pessoa que está a fazer o trabalho gráfico não é um estranho, não é alguém que estamos a conhecer no momento, é alguém com quem estamos à vontade para apontar seja o que for de bom ou de mau. E, portanto, isso facilita bastante em termos de rapidez, de facilidade de comunicação. Portanto, foi bastante simples, quer dizer, não demorou praticamente nada até termos o trabalho gráfico terminado. Agora, se o aspecto, continuando o aspecto estético, mas agora na música, se o tempo que lhe falha para os espetáculos e para a divulgação, eventualmente é esse tempo que fica ao recanto da casa para a criação da música? Pois, é, exato, isso... Embora, quer dizer, as coisas não são assim tão estanques quanto isso, portanto, não é necessariamente... Eu não preciso de ter um tempo destinado exclusivamente para a criação musical, porque as ideias vão ocorrendo e eu vou registando, até no telemóvel, quer dizer, hoje em dia até por aí é fácil registar algumas ideias, e portanto, a questão é depois ter tempo de as desenvolver convenientemente, que aí sim é preciso um bocadinho mais de disponibilidade. Mas e por isso é que acaba por haver muitas coisas que estão efetivamente constrangidas, quer dizer, não há uma perfeita disponibilidade para levar a cabo todas as coisas que vão surgindo. Mas não acredito, também a verdade é uma, eu não acredito que em termos de criação que mais tempo levasse a maior qualidade ou a mais quantidade. Não me parece que fosse por aí. Na concretização, na gravação do disco, na interpretação, aí sim, acho que havia muito ainda por trabalhar e mais tempo era crucial para desenvolver as coisas. Agora, como digo, não acho que mais tempo... equivale necessariamente a maior qualidade de trabalho. Não necessariamente, pelo menos. Pode ser que sim, mas não vejo uma relação que seja assim linear. Right, I'm here and so's her. Still a thin thought bubble neath the warmth of this freshness. It's a mere 3 days since we've been formally introduced. Got a kid I was given then, the template of the man I'd be. A growing seed I saw as me. Está a compilar as músicas que tem para o disco e presumo como as coisas ficam na gaveta, não é? Aliás, aqui há dias falava aqui com o Jacinto dos Quais, não é? que lançaram um meio disco que tem 6 temas. Lançaram porque quiseram, porque havia mais temas, não é? Mas quando está a sintetizar, que linha condutora é que escolhe para criar, como criou este Tubert? É uma mistura de elementos. Eu defino à partida um conjunto de canções que acredito que possam ter em conjunto que funcionem bem, portanto que me deem ambientes suficientes para tornar o disco suficientemente diverso, mas ao mesmo tempo que de alguma forma me indiciem assim, uma linha estética comum, portanto que não sejam tão dispares que pareça que estou a fazer um apanhado de canções aleatório. Mas estamos a falar numa fase, esta definição de temas é numa fase muito embrionária deles, portanto é na fase maqueta, quando ainda só tem praticamente uma estrutura de acordes e uma melodia, portanto é difícil ver onde é que eles vão parar iniciando-se um processo de gravação. Ora, a solução que tenho adotado é levar temas suficientes para que depois possa deixar cair alguns e, portanto, que tenha material suficiente para definir depois o que me parece ser um conjunto homogéneo de canções, que dê alguma diversidade, mas que tenha uma certa característica comum, e eliminar ou deixar para outra oportunidade aqueles temas extra que ficam de fora. Agora, nem sempre é fácil porque o tempo de estúdio também não é assim uma coisa que limitada. Para Exato, eu gravo normalmente não, exclusivamente nas férias do emprego e, portanto, não tenho muito tempo para fazer as gravações do disco e, portanto, também não posso levar. Eu, neste caso concreto, por exemplo, eu tinha demos de cerca de 35 canções. Mas é evidente que nunca poderia levar 35 canções para o estúdio, porque nunca na vida iria ter tempo de as trabalhar. Portanto, selecionamos aí umas 14, 15, que iriam ser aquelas... daquele conjunto teria de sair necessariamente o disco, sabendo que nunca também queria fazer um disco com demasiados temas. E, portanto, dessas 14 acabamos por gravar ou acabar... estas 11 canções e ao final podia ser menos até, quer dizer, houve alguma discussão entre mim e o Paulo Miranda sobre qual devia ser o alinhamento do disco, mas esse é o processo. Portanto, há uma primeira fase em que tento que haja uma linha condutora estética, mas mais de sonoridade, mais não tanto de fazer um disco conceptual. E depois há questões práticas que têm de ser consideradas também, como por exemplo o facto de não poder dedicar grande tempo a gravar muitas canções, porque não vai dar, não é possível. Nesse conjunto, ou nessa conciliação, é o que acabamos por fazer, pronto, sai um disco. Uhum. Nessa depuração, e falou já aqui no Paulo Miranda, aliás era essa questão que eu ia pôr, qual é a quarta parte de participação de Paulo Miranda, com quem grava em Viana do Castelo, já desde o primeiro disco, desde o April? Sim. De disco para disco tem variado. Nós tentamos definir à partida qual será o papel dele em cada uma das gravações. No April foi nitidamente e abertamente um disco produzido pelo Paulo, ou seja, a condução musical estava condicionada à opinião dele. No Twice Tumbling Sun, por exemplo, foi já muito diferente e definimos à partida que eu seria o produtor, digamos assim, com o apoio do Paulo Miranda. No Temple Valley, neste disco, foram se calhar os trabalhos com maior nível de parceria e com menos definições sobre quem seria o responsável pelo trabalho. Em última instância sou sempre eu, quer dizer, não há, é incontornável. Mas eu diria que o Paulo Miranda, quer no Temple Bell, quer neste Two Birds Blessing, tem um papel de produção bastante forte e, portanto, há várias coisas que passam por ele, inclusivamente, por exemplo, isso, até o alinhamento do disco é uma coisa que eu debato com ele. E considero bastante a opinião dele. De tal forma que, no meu entender, por exemplo, o disco devia ter menos uma canção e eu acabei por aceder à vontade do Paulo de incluir as 11. É um papel forte. Espero que essa tentação tenha sido para incluir o You and Me, que é dos temas que mais gosto. Não, por acaso, nem sei muito bem. Há dois temas que eu gostava de fazer um disco com 9 canções. Sempre gostei de discos curtos, de que não fossem. Este disco, no meu entender, é demasiado longo. Mas lá está. Há muitas considerações e depois deixar canções de fora acaba por, às vezes, não ser a melhor política, porque em termos estéticos depois ficamos com um tema que tem um caráter e que pode não vir a encaixar em mais trabalho nenhum e, portanto, acaba por ser um tiro nos pés, digamos assim. Mas lá está, só para resumir, o Paulo Miranda nesse aspecto nesse aspecto e noutros é realmente um produtor, portanto tem um voto na matéria e não é pequeno. Este álbum é também um conjunto de histórias, na minha opinião, algumas delas parece que é o confessionário. Uhum. Como se estivesse a falar com alguém, ou até com o divino mesmo, e estivesse a contar histórias, portanto, de conversas que têm sordina com essa pessoa. Acha que este disco, por exemplo, ficaria bem como banda sonora de um filme, de um tema? Isto a propósito também de que, aliás, interpretou, julgo, no ano passado, o The Raven King, né, para o filme Second Life. Julgo a partir daí que as suas músicas ganham autonomia de poderem se associar a um conjunto de imagens. Eu acredito que sim, nunca pensei nessa perspectiva, normalmente ocorre-me o contrário, tal como, por exemplo, aconteceu com o Raven King. Quer dizer, normalmente sou eu quem, a partir das imagens ou de um argumento, trabalho uma canção. Imagens feitas para canções não é assim uma coisa que normalmente me ocorra. O que sim já me ocorreu é que, e se calhar relacionado, é que, aliás, foi uma das coisas que ainda ponderei fazer com este disco, era que o disco fosse acompanhado de histórias efetivamente, mas escritas. E, portanto, por essa via, se calhar sim, quer dizer, no fundo, um filmezinho seria uma narrativa, em vez de estar escrita, seria visual, digamos assim, mas há efetivamente nestas canções uma certa qualidade narrativa, portanto há uma sugestão de histórias em vários momentos, com personagens praticamente que são evidentes, que estão lá sugeridos, e essa é uma forma de escrita que me interessa bastante. Eu gostava de ver o resultado das imagens, desta música transposta para imagens. Era uma coisa interessante de ver na minha perspectiva, como é que ela... Fica aqui o repto, nunca se sabe quem vai pegar, não é? Exatamente. Se houver alguém a ouvir que queira fazê-lo, terei todo o gosto em vê-lo. Uhum. Que tipo de reações é que tem tido? Eu parto sempre também de um princípio, quer dizer, é natural que as reações que me cheguem a mim sejam as positivas, porque é raro alguém que não gosta de alguma coisa dar-se ao trabalho de me vir dizer. E portanto eu tenho que às vezes é o contrário, com... Às vezes, infelizmente, às vezes as pessoas, quando estão agradadas com uma coisa, e serve para muitos, não só para a música, ficam caladas. E às vezes só se manifestam quando não gostam. É, também acontece. Eu não sei muito bem qual dos... Eu pelo menos, quer dizer, a mim não é assim muito habitual manifestarem assim desagrado com o que eu faço. Uhum. Eu posso sempre ser de certa forma indulgente comigo próprio e achar que é porque o que eu faço é bom, mas tenho sempre de admitir que haja um certo enviesamento nessas opiniões e, portanto, que me cheguem as opiniões positivas e que haja assim, uma série de opiniões negativas que nunca me chegam a ser expressadas. Mas pronto, desconsiderando isso, até agora acho que o disco tem tido bastante boa reação, inclusivamente em vários casos. Várias pessoas me disseram, e até pessoas próximas, portanto, a meu ver, de opinião de confiança, de que este será o meu trabalho mais conseguido até ao momento. O que é excelente de ouvir, como é evidente, mas eu espero que... Quer dizer, a avaliar pela reação até ao momento, acho que nesse aspecto corre bem. Quer dizer, o feedback é bastante positivo e isso deixa-me muito, muito bem predisposto para continuar com isto. Deixamos isso aos ouvintes da Boa Nova, que transmitam a sua opinião também para o seu MySpace. Imagino que vem aqui Oliver do Hospital e vão fazer um... Enfim, um encontro de duas, três bandas, onde Old Jerusalem estivesse. Diga-me agora quem é que convidava. Ora bom, a minha tendência é convidar sempre pessoas também assim relativamente próximas, mas a ideia se calhar não é essa, seria mais a de pessoas que eu admiro, mas que eventualmente não estejam disponíveis, quer dizer... Poderão estar... Imagino que você ia convidar, eu até posso entrar na sua cabeça e imagino que gostaria muito de tocar com Leonard Cohen. Imagino, eventualmente, que gostasse. Há algumas pessoas, Leonard Cohen e Van Morrison e essas pessoas são de tal forma já household names que nem sequer me ocorrem, por isso não sei se teria grande gosto em que isso acontecesse. Eu gosto da ideia de os ver, mas não propriamente, já são muito lendas, portanto, seria necessariamente coisas mais próximas. Há uma pessoa, logo à partida, que convidava, enfim, não por nada de especial, mas porque me dá um certo gosto fazê-lo, e já aconteceu, e portanto é um grande amigo meu que faz música que é bastante pouco considerada e é uma pena, chama-se Sandy Kilpatrick. A ele convidava-o com certeza. Mas mais no espírito da pergunta, aquelas pessoas que eu admiro e que são de alguma forma assim referências e que convidaria. Ultimamente há poucas pessoas que há uma pessoa logo à partida também que gostava bastante e que aliás, completo com duas. Um rapaz de Nova York chamado Jeffrey Lewis, que faz canções fantásticas num ambiente anti-folk lá de Nova York. Uhum. E se calhar os Armandoon, que são uma banda sueca, anglo-sueca, e também nessa mesma linha. Os dois já estiveram cá em Portugal a tocar em conjunto, eu conheci-os na altura, e era muito divertido se acontecesse um concerto em que estivéssemos todos a tocar. Era mesmo. Reduz bem a minha significância, que de facto não conheço nenhuma delas. Mas vou procurar. Valem a pena bastante a pesquisa, por isso, tendo a oportunidade. Agora, bandas portuguesas. Bandas portuguesas. O Jala Polaca, evidentemente. Naturalmente. O Sandy, que vive em Portugal, uhum. Apesar de ser escocês. E acho que seria isso. Eu não sei. Vou propor aqui uma, até porque vão estar a Boa Nova ainda em breve, pela segunda vez. A Jigsaw, conhece? Sim, nós conhecemos-nos e inclusive chegamos a essa hipótese. É curioso que a refira, porque havia um concerto que estava a ser programado entre a Jigsaw, Mazgani e Old Jerusalem. Uhum. Precisamente. Eu ia acrescentar o Mazgani a seguir, que foi outro dos convidados aqui na Boa Nova. Ficou assim uma ideia no ar que nunca chegou a ser concretizada, de tocarmos, também fazermos uma banda, mas que não era propriamente uma banda, eram as três bandas a tocar temas uns dos outros, e foi uma ideia que era bastante interessante de concretizar, mas que nunca teve assim grandes possibilidades de desenvolver por questões também logísticas, lá está, as bandas, uma é de Coimbra, outra é de Lisboa, outra é do Porto. Exato. Aquilo foi complicado. Mas eu conheço o trabalho deles, sim, e aliás conheço-os também pessoalmente, portanto, é uma banda que... Tem um novo álbum agora também. Tem, ainda não ouvi, mas estou a par. Tem que ficar atento à Boa Nova, já vai ouvir. Exato. Olha, fechámos um círculo. Nós queríamos, de algum modo, juntar aqui o Old Jerusalem, fizemos-lo esta semana. Espero que tenha sido do seu agrado e gostava da sua disponibilidade e boa sorte para este Two Birds Blessing. Muito obrigado. Obrigado a nós. Espouse the troubles that I felt were right. Made you fear I'd leave a curse over Christ. To disprised obsession I shrugged. Don't be silly. Already you were being you and me being me. No doubt it started a life designed for me. Some of it my choice, if just partially. eyes are wrongly assumed. They drive to hit your stride, and your unyielding pride will what wind to my downfall at your eyes has made me realize all vain were my needs. If bound to fall to dust, why my but only just a few dance with me? You talk of being good as righteous, and I surely more than moon it grows, and God now only knows how I hold it dear. All this it came to show, no sad song, no sad prose should become the gist. With any view of life or any foolish pride in which I insist. My life this way. Sad.